é a coisa mais bela deste mundo. Estarmos um do outro é quando estamos sós, saber que há dois em cada um de nós. Gostar de ti não é dizer que tens sempre razão. Gostar de ti é às vezes também dizer-te não. Gostar de ti é manter viva e roubar a uma fogueira que deve arder no peito a vida inteira. Gostar de mim não é só acenderes o meu cigarro. Gostar de mim não é só abrir uma porta do carro. Gostar de mim não é pegares de leve a minha mão e dançarmos ao som de uma canção. Gostarmos um do outro é mais profundo, é a coisa mais bela deste mundo. Gostarmos um do outro é quando estamos sós, saber que há dois em cada um de nós. Gostar de mim não é só beijar-se a boca que te ofereço. Gostar de mim não é só dormir na cama onde adormeço. Gostar de mim não é só levar-me a jantar ao restaurante e brindarmos com uma taça de espumante. Essa é a rádio que só toca sucesso. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz, mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa.

que eu. Quem quer saber ser demais, o encanto morre pela certa, dormindo assim em paz. Deixo que o bem e o mal e o que a vida fizer de nós. Quem quer saber cedo demais, o encanto morre pela certa, dormindo assim em paz. Deixo que o bem e o mal o que a vida fizer de nós. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Mondadeira que andas no campo, com a sede no peito, que a vida é uma espiga, sem saberes que existe outro sol, que não é aquele que te traz a fadiga. Dia a dia o corpo dobrado, sorriso guardado, os olhos no chão, trabalhando que o trigo está loiro, colhe-se um tesouro que nos dá o pão. Tu fazes do teu campo um abril novo, ensinas o caminho ao nosso povo. Eu faço esta canção que canta o teu sofrer, que nunca a força falta em nossa mão. Pescador da maré perdida, a rede e a vida que te rouba o mar, são soluços que vêm à praia, no negro da saia que te vai esperar. Pescador de água, quase se faz tarde para navegar. Traz a rede bem cheia de esperança, não vais de barco poder naufragar. Tu fazes do teu mar um abril novo, ensinas o caminho ao nosso povo. Eu faço esta canção que canta o teu sofrer, que nunca a força falta em nossa mão. Operário, cintura do povo, vestida de ganga, despida de medo. Há amigos que cantam comigo, que dizem as coisas melhor do que eu digo. Mas se a cantar eu puder ajudar, o canto que faço nunca irá faltar. Na cidade, no campo e no mar, o maio deste abril há de um dia chegar. E então faremos desse maio um abril novo, estaremos como deve estar o povo. Farei outra canção que canta a nossa festa, que nunca a força falta em nossa mão. E então faremos desse maio um abril novo, estaremos como deve estar o povo.